Quer fazer mais um no repertório novo? Lançando em primeira mão, viu? Mandar um forte abraço pra esse site estourado, o Portal do Arrocha. É o melhor site de divulgações de artistas do Brasil. Olha que vem que a noite convida, chamei as meninas pra dar um rolé. Já veio o saque do parceiro, se liga, matando, tá cheio de mulher. Ouvindo a sofrência da hora, descendo até o chão. Bebendo esquerda de leve, se liga, neguinho, isso é tudo de bom. Olha só como ela tá, olha só como ela desce. Depois de uma dose ou outra, libera de dentro essa piriguete. Ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa das amigas, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Pega o CD do Edson Ribeiro, o pernambucano, que é tudo de bom. Mas ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa das amigas, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Pega o CD do Edson Ribeiro, o pernambucano, que é tudo de bom. Meu parceiro Márcio, a galera do Jardim São Francisco, Barrecanto Nordestino, tamo junto, repertório novo. Grava Marquinho que é hit, viu meu filho? Bora produzir! Olha que vem que a noite convida, chamei as meninas pra dar um rolé. Já dei um toque pros parceiros, se liga malandro, tá cheio de mulher. Ouvindo a sofrência da hora, descendo até o chão. Bebendo whisky Red Label, se liga neguinho que isso é tudo de bom. Mas olha só como ela tá, olha só como elas mexem. Depois de uma dose ou outra, libera de dentro essa piriguete. E ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa das amigas, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Pega o CD do Edson Ribeiro, o pernambucano, que é tudo de bom. Mas ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa das amigas, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Pega o CD do Edson Ribeiro, o pernambucano, que é tudo de bom. Edson Ribeiro Pernambucano, em nome da LA Entretenimento Ribeiro Produções.